alguns startups que precisavam de algum capital, mas às vezes mais que o capital precisavam de algum know-how, precisavam de portas a abrir, precisavam de legal, marketing, etc. Uhum. E foi um bocado aí, porque também às vezes os investidores pensam que precisam de dinheiro e às vezes o dinheiro não é a coisa principal que eles estão a precisar. E temos agora o nosso segundo convidado internacional. Engraçado, porque apesar de já estar há muitos anos em Portugal, vocês vão ouvir algumas expressões muito características que o nosso herói de hoje costuma ter. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver em zhe.ro ou nas nossas redes sociais zhe.ro, T-O-H-E-R-O, Zero to Hero, em Facebook e Instagram. O nosso convidado de hoje, Tim Vieira, para além de já ser um conhecido tubarão na televisão portuguesa, para quem não sabe é um dos sharks, é um investidor com bastante sucesso que trabalha em Portugal. Atualmente CEO da Brave Generation, este shark deu-nos alguns minutos do seu tempo para esta entrevista. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir a história do Tim. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Temos aqui connosco o Tim Vieira. Tim Vieira, muito bem-vindo ao programa, espero que esteja tudo bem contigo. Obrigado, estou contente de estar aqui. Ok, obrigadíssimo. Já agora, também muito obrigado pelo espaço que pronto, estamos a fazer aqui a entrevista. Para quem não sabe, estamos aqui na Teams Garage em Cascais. É um espaço, não há palavras, é absolutamente lindo e tem com cada carro, minha gente. Pronto, para os aficionados. Obrigado outra vez, André, obrigado. É incrível, foi isso que tu disseste, esse espaço. Para os aficionados de carros isto é qualquer coisa absurdamente bom. Não, André, tu és uma pessoa muito honesta, obrigado, fico contente. Pronto, agora tiramos aqui as atenções do André e vamos aqui passar para ti. Tim, queres fazer uma apresentação sobre ti? Pá, quem? Tim Vieira, basicamente sou uma pessoa que tenta investir em negócios que têm potenciais, em pessoas que têm potenciais. Basicamente, se calhar sou muito optimista, às vezes demais, mas às vezes também é isso que faz-me contente ser, não é? Então gosto, para mim é uma vantagem, quando às vezes prova-se um bocadinho de desvantagem, porque é uma luta sempre a tentar provar que optimismo ganha no fim. Sou uma pessoa que tem uma família espetacular, tenho uns cães muito giros, gosto de desporto, de carrinhos. É um bocadinho isso. Acredito muito que Portugal tem um potencial muito, muito, muito forte para crescer. E gostava de ver isso, haver mais sucesso a vindo de Portugal. Muito bem. Para quem não sabe, pronto, o time não nasceu em Portugal, não é verdade? Exato. Foi em Joanesburgo, África do Sul. África do Sul. Portanto, o início da tua carreira foi em África, basicamente. Tu viveste até que idade em África? Eu também, assim, nasci na África do Sul, tive uma juventude num tempo que foi um tempo muito diferente, um país que estava a passar muitas mudanças, um país que a gente tinha que lutar para ter sucesso, um país que estava a passar por sanções, tinha uns problemas grandes, tinha apartheid, tinha aquelas coisas todas. Cresci numa zona que não era muito portuguesa, então é por isso que se calhar entrei muito no rugby, entrei mais nas coisas inglesas, no cricket e tudo isso. Mas foi se calhar o que também ajudou-me a ser muito optimista, porque eu estive num país que, se a gente acreditava e tentava e trabalhávamos, era quase possível atingir os sonhos, ok? Uhum. Então foi um país que não era muito no impossível, a gente não olhava-me sempre para o copo meio cheio, não menos vazio, ou meio vazio, e isso ajudou muito, ok? Ok, muito bem. Passando agora mais para aquilo pelo qual tu és mais conhecido atualmente, pelo menos a atenção mediática, para quem não está totalmente dentro da área dos negócios em si, os principais coisas que tu atualmente estás ligado é a Brave Generation, que que iremos passar, é a Special Holding Group, e também foste, e não sei se ainda és, um dos investidores principais do Shark Tank português, não é verdade? Exato. O Shark Tank foi o programa onde eu basicamente o que deu criação à Brave Generation, porque antes da Brave Generation os meus interesses estavam em Angola, pela Special Edition, que é mais em mídia. Uh-huh. Cá em Portugal estava pela a Green Meridian, dentro da agricultura. Uh-huh. Depois sempre houve um bocadinho de interesse no imobiliário, mas o Shark Tank fez a Brave Generation vídeo. O que é Brave Generation? É alguns startups que precisavam de algum capital, mas às vezes mais que o capital precisavam de algum know-how, precisavam de portas a abrir, precisavam de legal, marketing, etc. Uhum. E foi um bocado aí, porque também às vezes os investidores pensam que precisam de dinheiro e às vezes o dinheiro não é a coisa principal que eles estão a precisar. Okay? Eles esquecem. É mais o know-how às vezes do que o próprio. Know-how, mas eles esquecem de encontrarem off-takers, esquecem que têm que ter canais de venda, têm que encontrar pessoas com capacidades diferentes das deles. Um problema que a gente vê muito é não temos muitos dos nossos empreendedores que são bons vendedores. Uhum. E às vezes é preciso a gente ser um bom vendedor antes de ser outras coisas, né? Porque temos, uhum, que vender, temos que, se não há vendas não há produto, não há retorno, não há nada. Sim, né? Claro. Então é um bocadinho isso que a gente tentamos mostrar a eles, o que eles têm que pensar. Então a Brave veio um bocadinho daí, né? Brave depois também não investiu só no que passou no Shark Tank, já fizemos outros investimentos fora do Shark Tank. Dentro do Shark Tank alguns correram bem, outros correram mal, outros já fecharam e outros estão a ficar de volta nas mãos dos empreendedores que começaram. E depois também temos casos de sucesso que a gente continua a investir e a crescer. Então foi um bocadinho isso. Ok. Tu falas que a tua, pronto, tu vieste, tiveste ali contacto com Angola, não é verdade, com a Special Edition. Tu com que idade é que foste para Angola? Portanto, só para nós tentarmos... Não, em 2000, comecei em Angola, fui para Angola através no tempo certo. Angola estava a crescer, Angola ainda não estava a crescer, mas estava para começar, e eu entrei e consegui dar... consegui, vamos lá dizer, investir nas coisas certas para um país que estava em crescimento, uhum, né? Que obviamente é brand building. Então se calhar foi uma das coisas que eu prestei mais, brand building em termos de marketing, promotions, research, produção, tudo o que era isso, ficamos líderes nisso, okay? Então isso foi muito importante. Acho que aí é que veio essa vantagem. Depois tive bons sócios em Angola, começamos a crescer mais e mais com os sócios, tive um investimento de se calhar a maior empresa de um sovereign fund, a no fund, que é os noruegueses que têm um sovereign fund do governo. Uhum. Não investem muito pouco porque é um due diligence incrível, e fomos o primeiro investimento e se calhar o único por muitos anos que houve em Angola. Então mostrou que, pá, éramos se calhar uma das empresas mais sérias em Angola, e isso sempre deu muito orgulho, né? Agora é um negócio que tem boas pessoas à frente, pessoas que com talento e com muita determinação de passarem até os períodos difíceis. Uhum. É uma empresa ainda que tem basicamente mais de 400 pessoas, como sabemos, Angola está a passar períodos difíceis. Sim, mas em Kwanzaa é uma empresa que está a correr muito bem, né? As o problema dificuldades... é mesmo a questão do Kwanzaa. Não, para o exatamente, para o, porque a dificuldade é sempre mandar vir equipamento para conseguir pagar alguns salários que é sempre preciso também pagar para fora, porque há know-how que Angola ainda não tem. Temos muitos angolanos a trabalhar para nós, mas ao mesmo tempo também gostamos de... Não é que eles também viajam e que têm experiências e que fazem curso, e tudo isso é difícil quando a gente não consegue ter foreign exchange, não conseguimos ter dinheiro fora de Kwanzaa. E para nós, a gente acreditamos que temos que continuar a investir nessas pessoas, porque o futuro da Angola não é hoje, não é? É amanhã, e amanhã acreditamos que isso vai melhorar. Então estamos lá não só nos tempos bons, estamos lá nos tempos difíceis. Uhum. E isso não é um tempo mau, porque em localmente até está a correr muito bem, né? Está a perceber? Só que não é o nosso sistema. O nosso sistema sempre foi de trazer pessoas para ensinarem, para darem cursos, e está muito difícil no momento fazer isso. Né? E trazer... Um brain building lá. Yeah, não, a gente, o nosso brain building, eu olho para os angolanos que a gente já passaram pela nossa empresa, estão em lugares líderes do governo, estão em lugares líderes de empresas enormes, e passaram muito por lá. E e temos ainda contacto com todos eles. No Natal, para casa, foi incrível as mensagens que eu recebi esse Natal e Novo Ano, de pessoas que já passaram por lá, que agora estão em lugares de líderes, uhum. Ok? Por terem trabalhado, se calhar, no início connosco. E eu acho que de todas as empresas, se calhar a nossa foi uma das que pôs pessoas por mais áreas diversas, mas com líderes, não é? Que uhum. Às vezes a África está sempre à procura de líderes e de management e é um resource que às vezes a gente tem muitos diamantes e petróleo, mas em pessoas falta esse falta resource. Lapidar, mas também se calhar lapidar esses mesmos diamantes que às vezes há em África. Ok, agora uma questão já para a história do time. Uma questão aqui para a história do time, que é tu já chegaste a Portugal já como investidor, portanto, lá está, já tinhas família, pelo que eu, da pesquisa que eu fiz, já tinhas família ligada a Portugal, se não me engano até o teu próprio pai o era. Exato. Mas tu, quando chegaste a Portugal mais tarde, depois da Special Edition, já vinhas como investidor, já tinhas os tais investimentos em imobiliário e agricultura. Portanto, a minha ideia agora é tentar perceber de onde é que veio o espírito empreendedor. Tu já sempre sentiste o espírito empreendedor. Quando é que foi o teu primeiro contacto com os negócios? Sempre estive envolvido a ser empreendedor desde os 12. Eu lembro de estar a fazer coisas, de querer melhorar. Porque empreendedor não é começar negócios nem investir. Empreendedor, eu acho que a gente às vezes esquece, mas empreendedor é a gente tentar melhorar nossas vidas, ok? Uhum. E há pessoas que nunca vão começar um negócio ou coisa, mas são empreendedores neles próprios, porque estão a tentar melhorar, se calhar por ler mais e terem um emprego melhor, ou dentro de um emprego melhorarem, fazer uma coisa e começam a fazer mais e a produzir mais. Isso também para mim é empreendedor, não é? Uhum. É melhorar. Para mim sempre foi naquilo da gente começar a investir. Quando eu veio para Portugal, a minha ideia não era investir em muitos negócios, nunca foi isso, mas olha o que aconteceu. A minha ideia era aproveitar o que aqui tinha forte, e o que eu vi quando eu comecei aqui era que o mercado estava muito em baixo, até em termos de imobiliário. A agricultura, tínhamos o melhor tempo da Europa e estávamos a esquecer totalmente da agricultura, até estávamos a fugir da terra e a ir só para as cidades, estávamos a esquecer muito nesse lado. Uhum. Eu olhava para os nossos vinhos e via que estávamos a falhar uma grande vantagem de estar a construir um brand, de estarmos a vender vinhos a preços mais altos, e vi que muito disso já começou a mudar, ok? E a agricultura agora já se fala, né, depois do turismo, se calhar até é uma das que pode começar a ser mais investido e a dar mais retorno. Mas foi um bocadinho nisso. As startups não era um foco que eu queria, né? Aconteceu, ok? Vicissitudes da vida, né? É isso. É. Agora, olha, eu estou lá no meio e temos que, quando a gente cai no mar, temos que nadar, né? Estou a nadar. Okay. E tenho agora uma grande questão para ti, que é: tu, quando investes, investes sempre, obviamente, sempre à procura de um retorno, mas qual é que é a tua drive? O que é que tu procuras num empreendedor? Portanto, qual é que é a drive para seguir também a tua própria carreira? Eu não sei se a gente, quando investe, estamos logo a ver se há um retorno. A gente investe a pensar que isso pode ser um dia um grande negócio, um grande negócio ou uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, ok? Uhum. O retorno, nenhum dos nossos business plans começa a dizer à gente que vamos começar a ter dinheiro em um ano ou dois, ou às vezes em três. O que tentamos fazer com os nossos business plans é que vamos dizer que temos investimentos por um ano e depois temos uma oportunidade de, se calhar, começar a ter retorno, não é? É um bocadinho mais assim, porque estamos em mercado muito competitivo. Estamos num mercado de Portugal, se não houvesse nem mais um startup este ano, ninguém morria de fome, ninguém morria de entertainment, ninguém morria de nada, ok? Uhum. A verdade é mesmo isso. E até os negócios que existem, há muitos já bons e a tentarem fazer dinheiro e não conseguem, porque é muito competitivo. O que faz a gente ter que pensar que temos que ser mais que pensar em Portugal, temos que pensar em... Exatamente, ok? Pensar um bocadinho fora de Portugal. Mas o que eu acho de Portugal, quando a gente olha, às vezes é um bocado, vamos fazer um break-even e depois ver se conseguimos levar esse break-even e fazer dinheiro lá fora. É um bocadinho isso que eu estou a ver. Porque em Portugal a gente usa para cada euro. Sentes que há falta de ambição? Não, não é falta de ambição. É mesmo, é muito competitiva. Temos um mercado bem competitivo. Há mercados que, quando eu olho para os Estados Unidos, às vezes a gente consegue vender qualquer coisa. Okay. Há um mercado grande, primeiro, mas é um mercado de consumerism, é um mercado que as pessoas só querem comprar, só querem gastar dinheiro e gastam hoje e amanhã já querem comprar mais outra coisa. Uhum. Quanto em Portugal, há pesquisa, em Portugal há dois ou três que fazem a mesma coisa, depois ainda, obviamente, temos também a competição de fora, as pessoas fazem muito mais research, as pessoas antes de gastarem um euro pensam muito mais, está a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim, sim. Nos Estados Unidos eu já vi, nos Estados Unidos you can sell shit at the right price. Às vezes é um bocadinho isso, estás a perceber? Quanto aqui, shit é shit, ninguém quer, estás a perceber? Não vales mal se vendes muito barato ou compra dois e leva cinco, não querem, estás a perceber? Uhum. É um bocadinho, é um mercado que it's a lot more competitive, ok? É nesse lado, ok? Ok, então agora vamos passar para as tuas experiências passadas. Isto aqui é uma pergunta que eu estou a ver que muitas pessoas estão a responder mais ou menos o mesmo, portanto eu estou a presumir que vais responder o quê? Se tu pudesses alterar uma coisa na tua carreira toda até hoje, um momento em que pudesses voltar atrás e dizer, pá, se calhar aqui teria agido de outra maneira ou teria feito outra coisa, há algum momento assim a que vem à tua cabeça que farias? Não, I've got no regrets, né? Se eu não tinha passado o que passei, não era o time 2 e eu estou contente com o time 2, né? Se eu não estava contente com esse time, é que eu se calhar tinha algum problema que eu tinha passado no passado. Obviamente que há coisas que podiam ter sido feitas melhores ou podiam ter se calhar até tido sucesso e não tiveram por causa de uma razão ou outra, mas ao mesmo tempo não há um regret, hein? Não há regrets em nada, na vida pessoal não há, na vida de negócio não há, entramos para o negócio sempre a pensar que vai correr bem e que estamos a tentar fazer win-wins mas às vezes acontece pouco, não é? E não corre bem, mas para mim eu acho que a gente só aprende com experience, good and bad, e muito mais coisas más, okay? As más aprendemos muito mais com as boas. Então já aprendi bastante, acho que o que eu posso aprender mais agora é estou por pessoas que às vezes se calhar sabem mais algumas áreas à minha volta, ok? Porque se eu não consigo dizer que não, eles, como conhecem se calhar a oportunidade, conseguem eles dizerem que não, e eu também já digo que não, está a perceber? Mas é um bocadinho isso, a gente não tem know-how em tudo e estamos a tentar encontrar até com muitos estrangeiros que estão a vir para cá viver, que têm know-how já em tech startups, em fashion e tudo isso. Estamos a começar a ver partnerships e networking nesse lado, não é? Ok, então e agora o reverso da medalha é: algum momento que assim de repente seja que tenha sido para ti um grande sucesso naquele preciso momento? Uma vitória, pode ser pessoal, pode ser profissional, mas um momento que seja de registro, assim rapidamente, um momento em que tenha sido para ti um dos momentos mais altos da tua vida? Pelo menos 3 vezes que eu fiz amor com a minha esposa, porque saíram 3 filhos, então para mim eu acho que isso foi top, hein? Essas eu não me esqueço, ok? E pratiquei muito para ter esse sucesso, okay? Então é como tudo na vida, também antes da gente ter sucesso nos negócios temos que ter experiência, temos que tentar muitas vezes, e foi um bocado o que eu fiz, também pratiquei muito, mas depois estes 3 saíram perfeitos, né? Ainda bem. Mas agora passar para as tuas super características, como super-herói, que neste preciso momento estamos a assumir que és, qual é que achas que é o teu maior super-poder? Eu acho que é o networking, eu acho que é tentar encontrar pessoas que consigam ter sinergias entre o networking. Eu às vezes vejo os números que eu às vezes consigo no telefone só de pessoas que conheço, consegue pôr um projeto a andar para a frente rápido, então para mim é isso. Não há miracles, não é? É o time, não é Deus. Então às vezes as pessoas vêm ter comigo a pensarem que eu vou conseguir fazer um milagre no negócio deles ou na vida deles, não consigo. Isso é chamado Deus, não time, ok? Então eu acho que temos que ser realistas, né? a gente, eu gosto de tentar experimentar e tentar ter sucesso, mas não, there's no guarantee, não há garantias, não é? É difícil, ok? É energia, eu acho que é a minha energia positiva, é tentar até quando às vezes estão todos um bocadinho em baixo, eu ainda consigo ver alguma coisa positiva, né? Como eu disse no outro dia, há 150 mil a 200 mil pessoas a morrer todos os dias morrem isso, 150 a 200 mil, se a gente não morreu, chegamos ao fim do dia, já devíamos estar contentes, ok? Para as pessoas que estão muito negativas, eu explico isso, epá, e explico que hoje pode estar a correr mal, mas amanhã pode vir um telefonema que pode correr bem. Uhum. Então tento sempre ver aquilo do copo meio cheio, não é? Porque é difícil a gente estar rodeado com pessoas que se veem negativas e tudo, porque esses vampiros e zombies, epá, querem que a gente ficamos iguais, e às vezes a gente precisa de não poder ficar iguais, porque o mundo já é difícil que chega, e se a gente começa também a entrar nesse negativo, não temos mesmo nenhuma hipótese de sucesso. Okay? E qual é que achas que é o teu maior kryptonite? No kryptonite, a fraqueza se calhar também é a mesma coisa, é o optimismo. Às vezes faço coisas com muito optimismo que saem, correm mal, ok? Mas eu prefiro fazer as coisas com optimismo, que às vezes ser tão realista que a gente nem começa a fazer nada, ok? Então se corre mal também aprendemos, se corre mal as outras pessoas também aprenderam, e eu acho que nunca ficam chateadas porque percebem que tentamos mesmo o melhor, não foi por falta de experimentar ou falta de ação. Falta de ação, ok, okay. Quais é que acham que são os teus melhores hábitos? Portanto, um hábito que tenhas que sintas que te valoriza. O hábito é de ser transparente, falar com sócios, hein? Eu acho que isso é o meu melhor hábito, é de não guardar oportunidades, notícias, isso, estar só a fechar e a guardar em mim, boas e mais. Eu gosto de explicar, gosto de ser transparente, para mim é um bom hábito, e é um daqueles hábitos que a gente tem que fazer muitas vezes para a gente perceber que ajuda a ter sucesso, a gente estar com outros e estarmos abertos e saber mesmo que a ter uma oportunidade é muito boa, é muito melhor sharing, não é? Que uhum. estarmos ali sozinho. Então é isso, eu fico muito contente quando as coisas correm bem. Eu até às vezes perdo eu para não ter que os outros perderem, porque eu prefiro. Eu gosto, eu sou melhor a dar boas notícias que más notícias. E às vezes as más levo eu sozinho, mas as boas eu gosto de partilhar. Ok. Qual foi o melhor conselho que já alguma vez ouviste? Conselho, eu acho que conselho, eu dizia que tive um amigo que me disse que todos os anos eu havia de ter uma festa. Eu perguntei a ele porquê. Porque todos os anos vais convidar pessoas diferentes àquela festa. E aí faz a gente pensar quem é que estão importantes agora, quem é que já não é importante e porquê essas pessoas foram embora. Ok? Porque isso é muito verdade. A gente às vezes pensamos que temos muitos amigos ou de momento, mas uhum. se eles não voltarem à nossa festa para o ano e não estarem lá para o outro ano, afinal era só coisas que passaram pela nossa vida, ok? Mas há uns que vão vir sempre a estas festas, e esses é que são importantes na nossa vida, e temos que trabalhar mais com eles e crescer mais com eles. Portanto, todos os anos fazes uma festa? Yeah, é um bocado. Eu faço todas as semanas uma festa, um carry club, onde sentamos e vemos, e é verdade, a gente vê pessoas ali, gosto de ter lá os meus sócios. É um bocadinho isso, né? A gente temos que passar tempo com as pessoas que gostamos, e isso ainda faz a gente mais perto deles. Okay? Nunca tinha ouvido um conselho assim, portanto eu acho Não. que também vou guardar esse. Bom. Passando agora para as características do super-humano, portanto as características mais humanas do time. Já é conhecido, mas há algum desporto que tu sigas com mais atenção? Gosto de rugby, né? Gosto de futebol, obviamente, também cresci a ver futebol e isso tudo, mas o rugby eu gosto por causa que é um daqueles desportos onde os gordinhos, os fininhos, os rápidos, os devagarinhos, todos têm a parte deles a jogar, e é um bocadinho como a vida, cada um de nós temos que assumir uma posição na vida, numa empresa, na vida familiar, E o rugby faz isso, não é? Não, no rugby não dá um para todos pôr o gol, não dá um para todos serem o standout player, não é? Há uns que nunca vão pôr quase pontos, é muito, muito difícil. E depois há desde quem tem 70 quilos a quem tem 120 quilos, mas o de 120 quilos não joga sem o de 70, nem o 70 sem o 120. E é um bocadinho isso, é o teamwork, não é? E o teamwork em rugby, se há um jogador que pensa que é bom demais e que quer fazer tudo sozinho, normalmente sai em maca, não é? Porque fica aleijado rapidamente. Qual é o teu clube preferido de rugby? É o Springboks, é a África do Sul. Muitas razões, porque são os melhores do mundo. Não, é só os melhores do mundo, eu sei quem são e não são eles de momento, mas os Springboks conseguiram fazer uma coisa que ainda ninguém, muitas poucas equipas conseguiram unir um país, okay? E para mim isso foi muito forte e até quando perdem, para mim nunca vou esquecer o que fizeram em 95. E olha, é uma daquelas coisas, é a minha equipa preferida, não é? Se não estiveres a trabalhar, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde? Domingo à tarde, não, normalmente é barbecues, é? Eu gosto de fazer barbecues ali com a família, gosto de estar para relaxar com a família, é a melhor coisa que posso fazer. Prato preferido? É caril de caranguejo e porco alentejana. Portanto, só vou só tentar perguntar, caril de caranguejo será uma coisa mais a minha mãe faz isso, né? Desde Moçambique, então é um bocadinho isso, é caril, é pica a língua, é bom. Qual é que foi o último filme que viste? O último filme foi 99 Homes. Okay. Muito duro, é? Muito duro, mas mostra uma coisa, eu comecei quase a chorar, o meu filho mais velho começou quase a chorar, a minha esposa já estava a chorar, e depois o meu segundo filho disse uma coisa que eu tive que dizer a ele, que ele tem razão. Ele disse, não, a razão que as pessoas estão a perder as casas é que compraram casas que nunca haviam ter comprado, não tinham dinheiro para comprar essas casas. E a gente estávamos todos a ter pena das pessoas, e ele quando disse isso, a verdade é isso, a gente vive às vezes muito acima do que havíamos viver, e fazemos a gente os nossos problemas próprios, ok? E levou um miúdo de 10 anos para dizer isso, e depois mais tarde fui ver o que ele estava a fazer, e ele estava a fazer Google de mortgages, que é pagamentos da casa. Então mostrou que às vezes a gente esquecemos coisas tão básicas e choramos por nada, ok? Em jeito de conclusão da entrevista em si... Não sei se já viste, no primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, há um momento que é o momento do Uncle Ben, em que o Uncle Ben diz aquela famosa frase do "With great power comes great responsibility". Uma frase que o inspirou e basicamente tirámos três filmes dali. Há alguma frase que tu queiras partilhar com os nossos ouvintes? Uma frase estilo Uncle Ben, uma frase inspiradora, pode ser uma pergunta, pode ser o que tu quiseres. Não, eu dizia uma coisa que eu acredito muito, é Mancroft. Ele disse uma coisa também que eu acredito menos, é que "All men are born equal, but quite a few get over it". Então é, todos os homens nascem iguais, mas bastante ultrapassam isso, ok? Uhum. É um bocadinho verdade. Eu também acho que quando a gente começamos a ter responsabilidade, é mesmo, é duro, não é? Eu às vezes, se calhar, vou dizer, porto-me melhor ou sou um exemplo, porque também sei que, opa, é importante, porque já há tantos maus exemplos que a gente precisamos de alguns bons. Bons, right? Eu também ando sempre à procura dos meus líderes que podem estar a dar bons exemplos. E de momento é difícil, no lado político está muito difícil, e eu se calhar começo a olhar para os meus heróis, estão muito mais no lado de negócios, muitos nos lugares, aqueles unicorns que foram feitos, pessoas que estão a dar muito de volta, trabalharam muito, empregam pessoas, produzem valor, tudo isso. Quando eu vejo às vezes no lado não empresarial, vejo sempre a ser mais taxas, menos produção, mais mentiras, menos ação, está a perceber o que eu estou a dizer? Sim, para mim também. É muito difícil eu conseguir olhar para isso e ter exemplos, então tento eu não ser igual, não é? Porque também não quero ser two-faced, não é? Duas caras. Falaste aqui de um ponto que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou introduzir esta questão. Qual é que é o teu herói? Pá, no momento eu tenho que dizer, para mim a herói que eu vejo mudar o mundo é o Elon Musk. Que é da tua terra. É, também, sou africano, estudou a 40 km da minha escola. A sério? E eu olho para isso, agora, it's incredible, né? A gente olha para ele e ele é o next Edison, né? Uhum. Mas, e não tem medo de falhar, estás a ver? E para ele... morrer com zero não faz mal, desde que ele fez as coisas à maneira dele. E é um bocadinho isso. He's got balls, né? E uhum. Há poucos com balls do momento. Há muitos que tentam fazer só as coisas para não ter nenhum risco, uhum, e para terem o máximo de retorno. E ele não é assim. Ele leva todo o risco com o potencial de muito retorno, mas até se ter esse retorno vai fazer ainda mais riscos. Estás uhum. a perceber? Então é um bocadinho isso. É o caso da Tesla agora e da própria, dos investimentos da SpaceX. E... em tudo o que ele faz, em tudo, até a vida pessoal dele é um bocado assim. É. Pronto, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Tim. Foi um tempo muito bom. Uhum. Muito obrigado pela simpatia. Obrigado, André, e parabéns com a iniciativa. E boa sorte, e que sejas um grande empreendedor e que faças muitos outros à tua volta também. Esperemos que sim. Obrigadíssimo. Bom, tchau, obrigado. Muitíssimo obrigado por terem estado aí desse lado. A vossa atenção é sempre bastante valorizada. Nós sabemos que já não publicávamos nenhum episódio há bastantes semanas e pedimos imensa desculpa pela falta de continuidade nos episódios. Com este episódio fechamos a temporada Zero do Zero e temos vindo a preparar com bastante força a primeira temporada. Prestem atenção às nossas redes sociais, mais uma vez ZHERO, em Facebook e Instagram, onde iremos começar a dar algumas novidades sobre o nosso desenvolvimento da primeira temporada. Até uma próxima temporada, não se esqueçam. Todos os super-heróis nascem sem poderes, para cada um ir a traduzir. Um abraço.